Microfone pra mim. Ei, comentar mais. Freestyle aqui no baile com os amigos. Quer que eu fale? Pega 10 conto de cara, churrascada, tá mó vibe. Valentine tá rolando, cerveja já tá gelando. Vamos chamar nossos manos, minas e quem tá no plano. Quando? Eu avisto o bonde que some, chama meu nome. Quer falar do que ela faz, mas não é o MC Conde. Onde já se viu, meu pavio, não é nada sutil. Falando mais alto que a caixa da Furacão dormindo. Fica quieto, fala baixo, que esse som é nosso hino. Dialeto musculacho, é o rap do menino. Menino, menina, chega junto com a nossa gangue. Metida, metida, não vai rolar, então fica trunk, skunk. Tá rolando agora, os malucos tão mais astutos. São brutos, forma a quadrilha na trilha. Escute muito. Tá puto, não tem desconto. Os amigos tão tudo pronto. Partiu e pisou Toronto, na sauna e gomou nos conto. Perdi o ponto, esqueço do mu e ronco. Carmina diz que eu apronto, já era, forma o confronto. Leozinho tá cheio de sono, de carro no horário errado. Viado, entende essa porra, tá atrasado pra caralho. Fico bolado fazendo papel de pai. Pra feinha eu falo sai, pra mineiro eu falo ai. Os amigos eu falo vai, pra marreta vai, vai. Pros comédia eu falo cai, pra gringa eu falo ai. Não vai, não vai, não vai, não, não vai rolar. Se você não sabe chegar ou não tem o que falar. No nosso bonde só a pureza fecha juntos. Vagabundo tão tudo num só lugar, irmão. Então não tenta, deu mole, nós tá resenha. Chave esquenta, então ninguém pega a visão. Pega a visão, presta atenção na contenção. Cinco marolado e quatro jogado no chão. Doidão, mas nós também tem mente sã. Chega em pan, look drama, louco que o Batman de Amsterdã. Tão sinistro igual Saddam. Produção parece um clã, equipe XXT na van, comendo minha fã. Cê entendeu e pega o proceder. Fica ligado nas novinhas, falsificando a ID. Não dá merda pra você, o caô vai ser pra mim. Então relaxa, confecciona um temaki aí Vitim. E o Jim já era neguinho. Foi meu salário e todo meu trabalho. Foi tudo pro Carvalho, é. Mas e daí? Puxa o bonde, pega as case. E que hoje no hotel vai rolar o Tchumaru Blaze. Neguinho vai ficar crazy, só reparando os lazy. Não tem mulher? Tu tá de wave com my face. E o Blaze já tá tirando foto taradão. Tá ficando mais magrinho, deu descanso pro pulmão. Orelha ficando grande, sempre comendo lance. Vlamir chega cablante, Adriano sofre com os fumantes. Na paz gigante, ele dorme cinco e pouco. E os amigos lá do sul, numa vibe muito louca. Voltando pra Niterói, que heróis traz as mulher pra nós. Vou fazer um pós e ligar pra Bruna. Gosto veloz, ela não treme, não teme. Ainda me lembre que mais tarde tem baile do Dennis. Do Dennis, que é com dois N's. E as minas gemem quando vê logo que a gente que chega bem diferente, curando as que tão carente. Não vai, não vai, não vai, não, não vai rolar. Se você não sabe chegar ou não tem o que falar. No nosso bonde só pureza fecha juntos. Vagabundo tão tudo num só lugar, irmão. Então não tenta, deu mole, nós te arrebenta. Chave esquenta, então ninguém pega a visão. Tá tudo tão tranquilão quando tamo com algo bom. Mas tô boladão quando fica fora de circulação. Ninguém salva irmão, eu vejo quem é cuzão. Deixa então, Geraldinho, fecha o bonde pra missão. Olha só, Niterói rasgando a pista inteira. Doidão e sem voz na Roberto Silveira. Quinta-feira da minha maneira, vivo fazendo besteira. Cantareira do canseira, pras mina que tão solteira. Tem uma maneira, mas prefiro curtir com os amigos. Cê sabe que deu bobeira, minha gangue é um perigo. Minha coroa, mó guerreira, me apoiou na minha carreira. Na pra frente sem zoeira, te dou um poste de carreira. Mesmo cê sendo caseira, vai gastar igual bacana. Vai virar vizinha do Rugal em Copacabana. Vou sonhar em ter mais grana, dar um toque na gatinha. Vou fazer várias festinhas na mansão em Cambuinhas. Em dois das patricinhas, fazer elas perder a linha. Todas minhas de fetinhas, magrinhas e cheirosinhas. Sem gracinhas, até tinha coroas e uma novinha. Até a vizinha mais velhinha, tão tocando a campainha. Não vai, não vai, não vai, não, não vai rolar. Se você não sabe chegar ou não tem o que falar. No nosso bonde só pureza fecha juntos. Vagabundo tão tudo num só lugar, irmão. Então não tenta, deu mole, nós te arrebenta. Chave esquenta, então ninguém pega a visão. Quando eu peguei um ônibus lotado, eu discuti com uma criança. Eu não sei por que eu discuti com um menino, mas eu não aguentei. Ele foi muito coisado comigo. Peguei um ônibus lotado, aí o ônibus sempre para nas paradas. Há um bichinho vendendo laranja, uma bacia de laranja na cabeça gritando: nós laranja, nós laranja. Eu botei a cabeça pra fora e disse: ei, meu filho, é doce? Ele disse: não, é laranja. Se fosse doce, eu tava gritando: olha o doce, olha o doce. Me deu uma raiva tão grande, não aguentei. Eu disse: me respeita, menino. mais menino. Dizendo mesmo menino. Sendo menino mesmo menino. Mas que menina, menino?